Sou Armando Melo, estou com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Hoje vamos falar com um grupo de meninas adolescentes da Paróquia de Ceia que concluíram o 10º ano de catequese este mês. Ao longo dos próximos minutos conversaremos sobre vários assuntos relacionados com os 10 anos de catequese. Abordaremos a violência entre adolescentes e o que pensam e sentem em relação a este assunto, dado que a nossa conversa é neste momento com adolescentes. Analisaremos o Dia Internacional da Criança e a preocupação de quem pensa nelas apenas um dia por ano. Falaremos também das Jornadas Mundiais da Juventude, que se realizam este ano em Espanha e onde são esperados mais de 1 milhão de jovens. Então dizem-me lá, é a primeira vez que vocês vêm fazer um programa à rádio ou já cá estiveram mais vezes? Já cá estiveram mais vezes. Está bem, então por isso não estão nervosas, não é? Não. Completamente descontraídas. Muito bem. Sim, senhor. Então vamos falar. João Paulo II dizia que nos meios de comunicação social podemos falar de tudo, exceto da mentira. Dizia ainda que se todos falássemos a verdade, o mundo estava melhor. Estás de acordo ou não? Sim. Achas que neste mundo se mente muito ou não? Demasiado. Demasiado, pois, sim. E a Carolina e a Rita também acham o mesmo, não? Sim. Sabes quem é o autor da mentira? O diabo. É o diabo. Pois é, infelizmente vivemos num mundo em que muito se mente, como dizia a Mariana. As pessoas não se importam de mentir para conseguir alcançar os seus objetivos. E é pena que de facto assim seja. Um dia perguntaram a João Paulo II, que foi secretário dele, o secretário da Comunicação Social, que lhe perguntou a brincar: Santo Padre, admita que por um momento desaparecia a Bíblia do mundo. E se conseguisse recuperar uma frase da Bíblia, qual era a frase que recuperaria? E o Santo Padre respondeu dizendo que no meio daquelas frases todas escolheria a seguinte: a verdade nos libertará. Portanto, não há dúvida nenhuma que João Paulo II tinha bem a noção do que é a mentira e do prejuízo que isso pode provocar para o mundo. Gostava também de vos falar de um caso que ocorreu há poucos dias em Portugal e que a comunicação social, a própria TV, mostrou dezenas ou se calhar até centenas de vezes. Duas jovens adolescentes espancaram barbaramente uma outra jovem, enquanto um outro jovem filmou as cenas de violência para colocar na internet. Porquê é que aconteceram estas cenas de violência? Dizem-me lá, o que é que vos parece? Bom, a mim parece-me que foi uma atitude de autossatisfação e de mostrar que as pessoas realmente valem alguma coisa. Ou seja, elas fizeram isso no intuito de dizer: eu sou superior, eu sou maior e eu tenho poder sobre ela. Porque se isso não fosse para ter fama, elas não teriam metido na internet. Para além de ter prazer, o que elas queriam era ter fama. E depois de dar na televisão ainda tiveram mais fama. O facto até de ser filmado, certamente se calhar houve até mais violência por causa disso, não? Sim. E é ridículo, porque até parece que eles só fizeram simplesmente para o vídeo, porque se fosse com o intuito de realmente se vingar, não tinham feito o vídeo. Para que é que filmaram? Era para se gabarem. Estas cenas que passaram na televisão, o que é que vos parece? Será que elas são incitivo a mais violência ou será que de alguma forma evitam a violência? Eu acho que é um incentivo à violência. É um incentivo à violência. Eu acho que não propriamente, não diretamente. Porque isto aqui, pronto, pode ser uma imagem da realidade que temos. Mas nós todos os dias somos bombardeados com diversas realidades, umas que gostamos e que não gostamos. E acho que devemos escolher aquilo que realmente queremos para nós e queremos ser e aquilo que não queremos. E há pessoas que têm a consciência que isso é errado e acho que essas pessoas não vão propriamente, não é um incentivo à violência nessa maneira. Agora faço-te uma pergunta: achas que há mais gente que vai perceber que isso é errado ou que isso é certo? Eu acho que também os meios de comunicação tentaram expressar, a dizer, pronto, expressarem-se a dizer que era errado. Eu não concordo muito com isso, porque eu acho que hoje em dia vivemos num mundo em que todos os valores estão muito deturpados. E aquilo, principalmente a juventude, é que está pior. E o que os jovens hoje em dia querem é fama, fácil. É atingir os seus objetivos facilmente. E o que é que tu achas que elas conseguiram meter este dia na net e aparecer na televisão? Fama, por isso o que eu acho é que, e não é só isso, a maneira como elas mostraram aquilo como um ato heroico, muitas outras pessoas vão pensar que aquilo realmente foi um ato heroico. E que fixe, eu também quero ser assim, também quero aparecer na televisão. Percebes? A começar pelas crianças, até pelos desenhos animados que mostram violência, são um incentivo à violência, eles começam a imitar aquilo que vem em casa e assim. Sim, hoje em dia a maioria dos desenhos animados, não só desenhos animados, filmes, tudo um incentivo à violência. Eles veem muita televisão. Claro, antigamente as coisas não eram assim, as crianças não agiam assim e por muitas pessoas não querem admitir a culpa, uma das grandes culpas dos jovens e das crianças hoje em dia serem assim é os meios de comunicação, porque se tu reparares, tu passas 80 ou 90% do tempo, se não é a ver televisão, se não é a ouvir rádio, é ouvir músicas, é a ver filmes, etc. Estás constantemente a ser bombardeada com a informação. Mas para isso temos que saber aquilo que realmente queremos e é preciso saber-nos explicar o que é certo e o que é errado. Tu achas que com 6 ou 7 anos sabes o que é certo ou o que é errado? Se tu não tiveres uma boa educação dos teus pais por trás, não vai valer nada. E o que é o que acontece com a maioria das crianças? As crianças não têm uma boa educação por trás. Há muitos pais que não estão preparados para educar as crianças conforme a sociedade em que vivemos hoje em dia. Então é preciso alguém estar a dizer-nos o que é certo e o que é errado. Pois, mas de certeza que não vai ser a televisão. Não. Podia ser uma hipótese, acho que era uma sugestão. Mas acho que não ia funcionar. Esse assunto, de facto, é extremamente interessante. E eu também comungo da mesma opinião. Que, de facto, a comunicação social muitas vezes acaba por nos transmitir maus valores, não é? Eu hei de ir à tua casa para me dizeres como é. E beber do teu amor numa chávena de café. Vou rodar a tua saia ao dançarmos na varanda. Vou mostrar à vizinhança que não morre a minha esperança. Ah, roubo-te um beijo depois de roubado é meu. Faço uma cena como vi lá no cinema. Vê se dia se tiver um beijo teu. Eu hei de ir à tua casa e dizer tudo o que sinto. Vou dizer toda a verdade, desta vez juro não minto. Segredar no teu ouvido o que tenho para te dar. Eu vou ver-te num abraço, ver o dia madrugar. Ah, roubo-te um beijo depois de roubado é meu. Faço uma cena como vi lá no cinema. Lê-se de end, se tiver um beijo teu. Todo beijo que é roubado tem mil anos de perdão, mas só se for guardado junto ao coração. Depois de roubado é meu. Faço uma cena como vi lá no cinema. Lê-se de end, se tiver um beijo teu. Ah, roubo-te um beijo depois de roubado é meu. Faço uma cena como vi lá no cinema. Lê-se de end, se tiver um beijo teu. Eu gostava de vos falar no seguinte. O dia 1 de junho foi o Dia Internacional da Criança. Não é o vosso caso, que sejam adolescentes, quase senhoras. Como estávamos quase em eleições, apareceram muitos políticos a falar das crianças, a beijá-las, a diverti-las. Isto é real ou não? Claro que não. Não, pois não. Não. Diz Mariana. Eu acho que, basicamente, eles aproveitam-se muito dos grupos sociais mais fracos, desde as crianças aos idosos, aos homossexuais, aos deficientes. Eles agarram aqueles que são mais fáceis de dar a volta, neste caso as crianças, e automaticamente, dando a volta às crianças, os pais acabam por se deixar ir na onda. Concordo com a Mariana. É a vossa opinião também. É fácil comprar as crianças. E é pena que realmente assim seja, não é? É pena que realmente assim seja. Dá um passo mais, nunca pares de tentar, pois a força que trazes em ti há de dar-te melhor. E se acreditas, hás de um dia alcançar. Aprendas ao que já passou, tu vais conseguir. E nos dias maus, quando tudo vai ruir, nunca penses em desistir. Nada para amanhã, o futuro está aqui. Cada dia mais é tudo o que podes crer. Sabes o que tens a fazer, tu vais conseguir. E nos dias mais, onde tudo parece ruim, nunca penses em desistir. Está em ti. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Neste momento conversamos com um grupo de meninas adolescentes da paróquia de Ceia que concluíram o 10º ano de catequese este mês. Já falámos da violência entre adolescentes e o que pensam e sentem em relação a este assunto. Analisámos também já o Dia Internacional da Criança e a preocupação de quem pensa nelas apenas um dia por ano. Abordaremos ainda vários assuntos, entre eles as Jornadas Mundiais da Juventude, que se realizam este ano em Espanha, onde são esperados mais de 1 milhão de jovens. Agora, eu tinha vontade de dar um saltito para a catequese. Vocês estiveram na catequese durante 10 anos. Alguém dizia que 10 anos é muito tempo, mas não é o vosso caso. Não sei se é assim, não. O que é que vos parece? 10 anos de catequese foi muito, foi pouco? O que vos parece? Qual é a vossa opinião? Eu acho que não. Acho que não foi muito tempo, porque, por exemplo, nós passamos, pronto, a vida a preparar-nos para um trabalho, passamos 10 anos ou mais a estudar na escola, e acho que é bom investir em alguém que realmente acreditamos e que é o nosso lema de vida, é a nossa missão, espalhar a palavra de Deus. E é bom aprendermos alguma coisa antes de espalhar, e acho que é importante, pelo menos 10 anos. Eu acho que a questão do tempo é um bocado subjetiva, não é o facto de 10 anos serem muito ou pouco, é o que é. Temos é que saber aproveitá-lo bem e ensinar tudo aquilo que temos para ensinar nesses 10 anos. Se tivéssemos 5, organizaríamos o nosso tempo para 5 ou para 20. Agora, o que é importante é as pessoas terem esses 10 anos de catequese e não se desligarem de tudo o que aprenderam durante esses 10 anos, porque depois da catequese existe muita coisa. Existe a missa, existe podemos dar catequese, existe N coisas que nos continuam a ligar à religião católica. Não é porque acabou a catequese que tem que acabar a nossa vida com vida cristã que estamos. A Rita é da mesma opinião, certamente. Sim. Pois, quer dizer, temos necessidade de nos valorizar, portanto, temos necessidade de nos valorizar durante toda a vida. Aliás, acontece isso com a nossa vida profissional, pois se não nos valorizamos, o que é que vai acontecer? No amanhã alguém vem ter connosco e depois acaba, se é um fracasso completo. Se um médico, depois de tirar o curso, não continuar a valorizar-se, ou quem diz o médico, diz um engenheiro, um advogado, outra profissão qualquer, quando amanhã lhe aparece ao primeiro cliente ou outro cliente, é um fracasso completo. Portanto, e na vida espiritual é o mesmo. Todos nós temos necessidade de nos valorizar. Todos nós temos necessidade de nos valorizar. Ouvi os sábios todos discutir, podia a todos refutar a rir, mas preferi, bebendo na ampla sombra, indefinidamente só ouvir. Manda quem manda porque manda, nem importa que mal mande ou mande bem, todos são grandes quando a hora é sua, por baixo cada um é o mesmo alguém. Vejo a pompa e ao poder, visto que pode sem razão nem ser. Obedece que a vida dura pouco, nem há por isso muito que sofrer. Manda quem manda porque manda, nem importa que mal mande ou mande bem, todos são grandes quando a hora é sua, por baixo cada um é o mesmo alguém. Manda quem manda porque manda, nem importa que mal mande ou mande bem, todos são grandes quando a hora é sua, por baixo cada um é o mesmo alguém. Falar de emprego para vocês é muito cedo. Sois muito novas. Pois, é relativo. Os vossos estudos ainda estão longe de ficar concluídos, mas eu gostava de vos dizer o seguinte: em 2010, portanto, o ano passado, entre os 15 e os 24 anos, havia 78 milhões de jovens desempregados. Isto é um assunto que vos preocupa ou não? Honestamente, não me preocupa muito por uma simples razão: eles só estão assim, a maioria deles, porque querem. A maioria dos jovens hoje em dia não quer trabalho, quer emprego, quer conseguir aquilo que quer facilmente. A maioria deles não querem estudar porque é muito difícil estudar, porque custa muito amarrar não sei quantas horas, etc. Por isso, para mim, a maioria deles estão assim porque querem. Porque não querem ser empregados de balcão, porque não querem ser empregados de limpeza, porque querem trabalhar no escritório. Porque não querem trabalhar aos sábados e aos domingos, mas quem é bom tem sempre emprego, seja onde for. Desde que faça bem as coisas e que seja competente naquilo que faz. Exatamente. Acho que não é muito difícil arranjar emprego. E também é preciso fazer certos sacrifícios para chegar onde queremos. Claro. Mesmo que seja. Pronto, então temos que nos valorizar sempre, não é? Exatamente, para ser bons profissionais, e sendo bons profissionais, certamente que teremos mais emprego, mais facilidade em conseguir emprego, se calhar mais facilidade em mudar de emprego. Portanto, a nossa valorização é extremamente importante e é, de facto, um campo que a gente deve seguir. Honestamente, o desemprego despreocupa-me nessa idade e em qualquer outra. É óbvio que há pessoas que acabam sempre por ser vítimas do desemprego, que não conseguem arranjar mesmo porque não querem. Mas a maioria das pessoas não são assim. Por isso, se a sociedade hoje em dia está como está, há muita gente, e eu falo por experiência própria, porque os meus pais têm um negócio, que querem trabalhar não sei quantas horas, mas não querem ir para a Caixa porque querem continuar a receber o subsídio de desemprego do Estado. Como é que é possível? Como é que a sociedade há de evoluir se as pessoas querem sacar dinheiro por onde podem e por onde não podem? Por isso, se a maioria das pessoas estão como estão, é porque querem. Olha, em Ceia há um grupo de jovens, chamado Grupo de Jovens, que começa, creio eu, com o 10º ano e que depois continua com adolescentes mais velhos. Vocês estão a pensar em aderir a esse grupo de jovens ou não? Por enquanto acho que não. Não é por uma questão de não gostar, é mesmo por falta de tempo. Acho que temos muitas atividades e era mais uma. Mesmo que fosse divertido, acho que, por enquanto, não. Pois, vocês têm, de facto, muitas atividades, não é? E este é... Pronto, se isso é bom num aspecto que vocês se valorizam, depois também vos falta o tempo para outras coisas. E nós notamos isso, que, de facto, vocês têm muitas, muitas atividades. Agora, é claro, isto é sempre bom, portanto, o grupo de jovens também é sempre bom, na medida em que vem ao encontro do que nós dizíamos há pouco. Portanto, nós valorizamos-nos também através do que recebemos no grupo de jovens. Se estiver só, não tenhas dó e vai, segue o teu caminho. Toca em mim e rime lá, porta aberta, mas não estás sozinho. Só um ar de sol. E se não aguentas mais, quebra a voz, tens a paz assim. Dói como palavras ditas sem razão, aqueles que mais amas quando eles se vão. Grande coisa, mas tenho esta canção para ti. Deixa-me só, não tenhas dó e vai, segue o teu caminho. Estás sozinho, só um ar de sol. Se não aguentas mais, dá a voz dessa paz. aqueles sem razão, aqueles que mais amas quando eles se vão. E há uma guitarra que toca a emoção. Não tenho grande coisa, mas tenho esta canção. Tudo o que vocês possais receber, quer seja na igreja, quer seja através de grupos de jovens, quer seja nessas atividades que vocês desenvolvem, que são muitas, isso é sempre bom. E no aspecto da igreja, eu creio, não vou afirmar mesmo, que é de facto quem mais valores transmite. E há pouco eu via que a Mariana e a Carolina travavam aqui um diálogo porque parece que não estavam bem de acordo. Uma achava que a cidade dá pouco, outra dizia, portanto, é preciso estar atento ao que é que nos dá, mas de facto a cidade infelizmente não nos dá muito, não. Realmente, eu portanto, a igreja é quem mais valores transmite, é quem mais valores dá. E eu já tenho assistido a isto, e certamente que vocês, não sei se vocês já uma vez tiveram esta experiência, mas eu já a tive. E que as pessoas dizem assim, tal, a igreja está-se a meter na nossa vida. Agora, quando falo de igreja, não estou a falar nas paredes, não é? Estou a falar em que todos os batizados somos igreja, que todos nós, estou a falar nos fiéis leigos, nos católicos, todos somos igreja. E na medida em que mais nos valorizarmos, mais transmitimos aos outros. Portanto, e quando o sacerdote, quando o padre, ou quando o bispo, ou quando o papa, falam naquelas, ou quer seja nas homilias, quer seja fora das homilias, quando transmitem valores, por vezes transmitem valores que não estão de acordo com o que a gente pensa e com o que a gente deseja. E eu podia, sei lá, falar, por exemplo, no aspecto do matrimónio, que eles às vezes falam da unidade, da indissolubilidade, e portanto, então o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas dizem, mas que é que o padre, o que é que a igreja tem que se meter na nossa vida? Ora, bem, o padre, ou nós leigos, não nos queremos meter na vida de ninguém. Agora, a verdade é esta, quer dizer, nós como católicos recebemos valores, e eu continuo a dizer o mesmo, e quem mais valores dá é a igreja. E à medida que recebemos estes valores, pretendemos transmiti-los aos outros. Porquê? Porque quem é o nosso modelo? O modelo é Jesus Cristo. Ora, se nós lemos a Bíblia, se lemos a Sagrada Escritura, portanto, acabamos por ele é o nosso modelo, e o que lemos através dele, portanto, passa a ser, de facto, o que mais interessa. E quando nós falamos de valores, estamos a transmitir valores que recebemos. E por isso a Igreja, nós transmitimos valores que recebemos lendo a vida de Jesus Cristo. Não queremos, portanto, interferir com a vida dos outros, mas temos vontade que, de facto, os valores transmitam o que nós pensamos e o que nós desejamos é que seja o melhor para os outros. E quando isto acontece, que de facto, pois as pessoas dizem, está-se a meter na minha vida? Não está a meter. O próprio catequista, quando dá a catequese, pretende transmitir valores, dando o melhor. Quem diz o catequista, diz o professor, diz outra pessoa qualquer. Portanto, os valores são recebidos porque portanto, nós aprofundamos a vida de Jesus e, neste caso, temos mais valores. O próprio Concílio Vaticano II alertava para isto. Temos a obrigação de transmitir estes valores aos outros. Portanto, à medida que os aprofundamos, são valores com que nós ficamos e o que recebemos de graça, devemos transmiti-lo de graça. Isto é um pouco para dizer e para voltar à questão de há pouco. Portanto, quando a Mariana e a Carolina falavam acerca deste assunto, portanto, a Mariana dizia que, de facto, através da televisão, os valores que nós recebemos são poucos, das novelas são poucos, e de facto assim é, quer dizer, nós se olharmos para o que acontece e para o que vemos nas novelas, nos filmes, muitas vezes os valores que nos vêm só nos deitam abaixo, porque os valores que eles transmitem são valores que não são valores para nos elevar, são valores para nos baixar. Nós vemos os filmes, vemos as novelas, e o que é que nós vemos? Discussão constante, não é? Agressividade. Agressividade que não é corporal, mas é agressividade, portanto, agressividade através da forma como as pessoas comunicam. Portanto, isto não é transmissão de valores, isto é, de facto, isto é puxar para baixo, e o que nós devemos fazer é, de facto, puxar para cima. Não é só, e por exemplo, tanto as telenovelas como os anúncios, tudo isso, eles fazem tudo a pensar na maneira como querem que o espectador seja. Ou seja, uma curiosidade, há uma combinação de acordes falando na música que entram mais facilmente no ouvido humano. Então, a maioria dos anúncios são feitos com esses precisos acordes e com as cores específicas para conseguir entrar mais facilmente na mente do ser humano. Ou seja, tudo é o pormenor. Vocês sabem, por exemplo, os carros das compras, que as rodas são mais viradas para a esquerda para nos inclinar para os produtos, e se repararem, os produtos que estão no meio são os mais caros do que os que estão em cima e do que estão em baixo, porque a mente vai ver primeiro. E que é tudo ao pormenor feito para entrar no consumidor, para conseguir levar o ser humano a fazer aquilo que quer. É impressionante, e eu tenho pena que a maioria da sociedade seja leiga, que mesmo assim não consiga perceber-se disto e deixa-se levar com tanta facilidade. É impressionante. Eu concordo com a Mariana, acho que é tudo uma estratégia de marketing. As pessoas caem. E é uma pena caírem. Não me resta nada, sinto não ter forças para lutar. É como morrer de sede no meio do mar e afogar. Sinto-me isolado com tanta gente à minha volta. Vocês não ouvem o grito da minha revolta. Choro a rir, isto é mais forte do que pensei. Por dentro sou um mendigo que aparenta ser um rei. Não sei do que fujo, a esperança pouca me resta. Triste ser tão novo e já achar que a vida não presta. As pernas tremem, o tempo passa, sinto o cansaço. O vento sopra, ao espelho vejo o fracasso. O dia amanhece, algo me diz para ter cuidado. Vaguei sem destino, nem sei se estou acordado. O sorriso escasseia, hoje a tristeza é rainha. Não sei se alma existe, mas sei que alguém feriu a mim. Às vezes penso se algum dia serei feliz, enquanto ouço uma voz dentro de mim que me diz: chorei, mas não sei se alguém me ouviu. E não sei se quem me viu sabe a dor que em mim carrego e a angústia que se esconde. Vou ser forte e vou-me erguer, ter coragem de querer, não ceder nem desistir. Eu prometo, busquei nas palavras o conforto, dancei no silêncio morto e o escuro revelou que em minha luz se esconde. Vou ser forte e vou-me erguer e ter coragem de querer, não ceder nem desistir. Não há dia que não pergunte a Deus porque nasci. Eu não pedi, alguém me diga o que faço aqui. Se dependesse de mim, teria ficado onde estava, onde não pensava, não existia, não chorava. Prisioneiro de mim próprio, o meu pior inimigo. Às vezes penso que passo tempo demais comigo. Olho para os lados, não vejo ninguém para me ajudar. Um ombro para me apoiar, um sorriso para me animar. Quem sou eu? Para onde vou? De onde vim? Alguém me diga porque me sinto assim. Sinto que a culpa é minha, mas não sei bem porquê. Sinto lágrimas nos olhos, mas ninguém as vê. Estou farto de mim, farto daquilo que sou, farto daquilo que penso. Mostre-me a saída deste abismo imenso. Pergunto-me se algum dia serei feliz, enquanto ouço uma voz dentro de mim que me diz: chorei, mas não sei se alguém me ouviu. E não sei se quem me viu sabe a dor que em mim carrego e a angústia que se esconde. Vou ser forte e vou-me erguer, ter coragem de querer, não ceder nem desistir. Eu prometo, busquei nas palavras o conforto, dancei no silêncio morto e o escuro revelou que em minha luz se esconde. Vou ser forte, vou-me erguer e ter coragem de querer, não ceder nem desistir. Eu prometo. Tento não ir abaixo, mas não sou de ferro. Quando penso tudo vai passar, parece que mais me enterro. Sinto uma nuvem cinzenta que me acompanha onde estiver, e penso para mim mesmo, será que Deus me quer? Será a vida apenas uma corrida para a morte? Cada um com a sua sina, cada um com a sua sorte. Não peço muito, não peço mais do que tenho direito. Olho para trás e analiso tudo o que tenho feito. E mesmo quando errei foi a tentar fazer bem. Não sei o que é o ódio, não desejo mal a ninguém. Há de surgir um raio de luz no meio da porcaria, porque até um relógio parado está certo duas vezes por dia. Vou-me aguentando, a esperança é a última a morrer. Neste jogo incerto o resultado não posso prever. E quando penso em desistir por me sentir infeliz, ouço uma voz dentro de mim que me diz: mantém-te firme. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 10 e à quarta-feira às 21. Neste momento conversamos com um grupo de meninas adolescentes da Paróquia de Ceia, que concluíram o 10º ano de catequese este mês. Já falámos de vários assuntos e vamos abordar ainda as Jornadas Mundiais da Juventude que se realizam este ano em Espanha e onde são esperados mais de 1 milhão de jovens. A Mariana, pois, falava há pouco que, de facto, a nossa sociedade está virada mais para um determinado tipo de valores, que são valores que não nos elevam, mas que muitas vezes nos baixam. E o que eu te digo, Mariana, e o que digo a todos, é que, de facto, nada disto é feito ao acaso. Se as rodas que tu falavas há pouco do carrinho puxam mais para a esquerda para que a gente veja os produtos, também é verdade que muitos dos valores que se pretendem transmitir, que não são valores para subir, mas que são valores para baixar, também não são feitos ao acaso. Eu posso-vos afirmar o seguinte: em Bruxelas fazem-se por ano, creio que 8 mil reuniões por ano. E o objetivo, no fundo, qual é? O objetivo é fazer muita reunião, voltar a falar muitas vezes do mesmo assunto, mas são assuntos que muitas vezes não são para elevar. São assuntos que eles pretendem para nos ir moldando. E a gente vai ouvindo hoje, e ouve amanhã, e ouve depois, e vamos ficando moldados. Portanto, vamos ficando indiferentes mesmo à asneira, mesmo ao mal. Todos nos apercebemos do que aconteceu a semana passada, em que se falou, não sei se vocês se aperceberam disto, talvez não vejam televisão, talvez não vejam tanto, melhor, vocês veem televisão, mas calhar não veem tantas notícias quanto eu vejo, e eu vi, pois promoveu-se muito a eutanásia esta semana que agora passou. Portanto, no fundo, quantas conferências fazem, quantas entrevistas que dão para tentar demonstrar que a eutanásia, que é um mal horrível, para demonstrar que isto que é um bem. E quem diz a eutanásia diz todas as outras coisas. Portanto, a sociedade tem uma máquina muito grande que está preparadinha a funcionar, que deve custar muitos euros, mas que funciona, portanto, com centenas, com milhares de conferências, com milhares de filmes, exatamente com o objetivo de não transmitir valores que nos elevem, mas muitas vezes valores que nos baixem. Portanto, no fundo, isto é um pouco vir ao encontro do que vocês há pouco referiam. Às vezes é tarde demais para seguir em frente. Às vezes é cedo demais para voltar atrás. Tempo também é inverso à nossa vontade. E às tantas o que nos atrai já não é verdade. Porque é fácil não estar no lugar marcado. E é tão fácil eu não salto com medo de voar. Às vezes eu não sonho com medo de acordar. Às vezes eu não canto com medo de me ouvir. vamos falar um pouco das Jornadas Mundiais da Juventude em Espanha. Vocês estão a pensar em ir à Espanha, às jornadas ou não? Vão? Gostavam de ir? O que é que pensam acerca das Jornadas Mundiais da Juventude? Acho que seria interessante ir, mas não vou, neste caso. A Rita diz que não vai. Acho, não é só para maiores de 18 anos? É para maiores de 18 anos. Nós também não podíamos ir. Não têm, e oficialmente não poderiam ir, mas pronto, mas também acredito que isso não seja levado à letra e que pudessem ir. Mas o que é que vos parece das Jornadas Mundiais da Juventude em Espanha? O que é que vos parece? E quem diz em Espanha diz noutros locais. Eu penso que as jornadas, ao contrário daquilo que nós acabávamos de dizer, as jornadas é para elevar. Eu penso que muitos jovens, ao longo de muitos anos, que têm ido às jornadas mundiais em diversos pontos do país, com este Papa e também com o anterior, com João Paulo II, que foi ele que incentivou e que criou, se é que posso utilizar este termo, as Jornadas Mundiais da Juventude, e com ele, de facto, muitas pessoas acabaram por elevar, por criar valores. Portanto, vocês achavam que era bom ir ou não? Eu acho que sim, acho que eram momentos diferentes, era bom para o convívio e assim. E até mesmo para conhecer estar mais perto do Papa, até porque nem todos os dias, nem todos os anos temos esse tipo de oportunidade. Pois não, e este ano está aqui perto. Então, e a Mariana, o que é que acha? Está muito calada em relação às jornadas, parece que não estás muito de acordo com o que nós dizemos. O que é que tu achas, Mariana? Eu acho que sim, que é interessante, é sempre bom, principalmente porque estás a convívio com muitos outros jovens de outros países e outras culturas, com outros pensamentos diferentes do nosso. Eu acho que é importante estar em contato com eles e haver esse tipo de diálogo e mesmo de discussão, por exemplo, como eu e a Mafalda a ver o que a Carolina está. Eu acho que é importante. Por isso acho que sim, que é bom para o nosso desenvolvimento como pessoas. Tira a mão do queixo, não penses mais nisso. O que lá vai já deu o que tinha a dar. Quem ganhou, ganhou e usou-se disso. Quem perdeu há de ter mais cartas para dar. E enquanto alguns fazem figuras, outros sucumbem à batota. Chega aonde tu quiseres, mas goza bem a tua rota. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar. Enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar. Todos nós pagamos por tudo o que usamos. O sistema é antigo e não poupa ninguém. Somos todos escravos do que precisamos. Reduz as necessidades se queres passar bem. Que a dependência é uma besta que dá cabo do desejo. E a liberdade é uma maluca que sabe quanto vale um beijo. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar. Enquanto houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar. Para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar. Enquanto houver ventos e mar, A gente não vai parar enquanto houver ventos e mar. Enquanto houver ventos e mar. Falámos de João Paulo II e falámos de Bento XVI, e eu vou-vos colocar uma questão que tem a ver com os dois. João Paulo II beatificou em 1997 um cigano de nome Zeferino Jiménez. Este cigano foi fuzilado no tempo da Guerra Civil Espanhola, em 1936, por tentar salvar a vida de um jovem sacerdote, portanto, em plena Guerra Civil Espanhola. Foi preso e um amigo anarquista tentou libertá-lo desde que o cigano se desfizesse de um terço que trazia consigo. O cigano não largou o terço e ainda gritou "Viva Cristo Rei!". Portanto, isto custou-lhe a morte. Portanto, João Paulo II acabou por beatificá-lo mais tarde e agora, há cerca de uma semana, Bento XVI recebeu no Vaticano cerca de 2.000 ciganos. O que é que vos parece deste gesto de Bento XVI ao receber estes 2.000 ciganos? Eu acho muito bem. Achas muito bem, não é? Acho que sim, porque toda a gente tem direito, sejam ciganos, sejam chineses, até podem ser pessoas de outra religião, que agora, não sei, eu acho que toda a gente tem direito a mudar e a querer... Pronto, e a querer estar em contato com a religião católica, que é o facto de serem ciganos. Eu acho que não influencia rigorosamente nada a situação. Para mim, são pessoas normais. E a vossa opinião é certamente a mesma. Como cristãos, temos o direito de acolher e nunca discriminar. Portanto, todo o tipo de pessoas é importante não discriminar. É importante não discriminar. Os ciganos, não sei se vocês sabem, se não, mas há no mundo 76 milhões de ciganos. Metade estão na Índia, metade estão na Índia, e uma outra boa parte estão nos países de leste. Acabam por ser muitos. Se uma onda invertesse a margem, contraria-se toda a maré. E se a maré revolta, a lua mudasse e fosse terra o seu invés. Para chegar ao filme no fim, com a pressa inversa de ao teu lado ficar sentada a desfazer aquilo que fiz. Ao contrário, compreendesse aquele mau filme que não escolhi. E em reverso, nunca saísse do nosso enredo como saí. Eu então deixava a minha mão onde está. Inversamente avessa a ti, e ao tocá-la a tua mão rebobinava esse teu corpo de volta a mim. Vou-vos colocar uma última questão. E a última questão é a seguinte: se no amanhã vos surgir um problema familiar, profissional, de saúde, ou de outra natureza, sentis à vontade para vir falar dele ao vosso catequista, na esperança de que ele possa dar uma ajuda nessa dificuldade, ou não tereis à vontade para fazer? O que é que vos parece? Eu acho que depende do problema. Depende do problema? Sim. Portanto, se o problema for grave... Se for grave e se for necessário... Vocês não têm problema, têm à vontade para falar com ele. É isso ou não? Sim. É isso? Muito bem. Sim, senhor. Pois. Muito bem. E o vosso catequista também estará à vontade para tentar, se for caso disso, se puder, resolver esse vosso problema. Cheia de pena, cheia de penas, me deito e com mais pena. Que alegria! Senhor, então vamos acabar o nosso programa. Vocês não querem dizer mais nada? Eu quero dizer uma coisa. Diz, Mariana, diz. Eu acho que toda a gente que estiver a ouvir este programa deve ter em conta a nossa idade e aquilo que nós pensámos e dissemos neste programa, e gostava que as pessoas pensassem a quantidade de jovens que pensa como nós pensamos. Acho que isso é importante, e se calhar deviam ouvir os jovens e começar a perceber que está na altura de mudar e começar a pensar bem. Muito bem. Podes admitir que tu pensas bem. Não estou a dizer que penses mal. Eu concordo contigo em muitas coisas, mas há pessoas que tens que levar a opinião das outras pessoas também. Sim, pensar bem, isso acho que é relativo, não há bem e mal. Sim, mas estamos a falar a nível de valores. E acho que os valores que nós tínhamos aqui hoje deviam ser os mesmos. Sim. E importantes. E importantes, acho que é os valores que o resto das pessoas deviam ter. Quer sejam adolescentes ou não. Pronto, foi a vossa opinião e com certeza que isto será levado em linha de conta por quem está a ouvir este programa. Ficamos por aqui. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo.